Retorne conosco ao caminho que leva ao paraíso na Terra. Está no ar, pela Rádio Mundial, programa A Era da Luz. Apresentação, Mônica e Miguel Ferrari. Senhores ouvintes, bom dia, nosso querido Evaldo aí, cantante. Hoje tá cantante na mesa de som, ele tá com a mesa de som e cantando junto com a mesa de som. Ele descobriu hoje que vai ter ser pai. Parabéns, Evaldo! Menina, tá gritando menina, que é Maria Eduarda, parece que vai ser o nome, né? Fantástico! Grande, eu também tenho, nós temos seis, então eu tenho quatro meninas e dois meninos. Você imagina que bagunça que ela é em casa. Meninas são as melhores, tá? Apesar do que elas compram roupa pra caramba. Você sabia que menina gasta 25% a mais que homem entre 0 e 21 anos? Existe uma estatística sobre isso. É impressionante, de tanta cabeleireiro, sei lá, que as coisas todas que as compra, roupa. O homem só compra carrinho e figurinha. Mas as meninas compram tanta coisa de moda e essas coisas. Mas bom dia, senhores ouvintes. Estamos aqui nesse dia lindo de sol, né? Dia 11 de dezembro, perto do Natal, né? O presente do Evaldo aí foi saber que vai ser pai. Então, esse dia, isso me faz lembrar a história do pessoal do Ibama que foi no, lá pro Xingu, né? Não sei se você sabe. Eles foram fazer um projeto lá no Xingu. E chegava lá e todo dia eles tinham que saber como é que estava o tempo, porque senão, de repente, podia atrasar o projeto deles, né? Então, o que eles fizeram? Eles iam lá no chefe, no pajé, lá do, né, o cara que sabia tudo da tribo lá que eles estavam trabalhando, e perguntava: pajé, como é que vai ser o tempo hoje? Hoje chove. E caía a maior chuva. Eles falavam, porque sabia do vento, né? A Amazônia e tal, eles devem conhecer bem. Chegava no dia seguinte: e aí, pajé, como é que está o tempo hoje? Deve choveu pra caramba ontem. Hoje faz sol. E pum, abria o maior tempo bonito, né? Aí, outro dia, chegou lá e falou: e aí, pajé, como é que está o tempo hoje? Como é que vai ser o tempo hoje? Hoje, pajé, não sabe. O que que houve, pajé? Você não sabe por quê? Rádio quebrou. Bom dia, senhores ouvintes. Bom dia, a voz mais romântica da Rádio Mundial. Eu vou chamar aqui a doutora Mônica. Bom dia, doutora Mônica. Bom dia, ouvintes. Ah, só um momento, esqueci uma coisa. Eu sou biofísico e psicólogo. Tinha que falar esse negócio, eu toda hora esqueço. Nosso telefone, por favor, senhores ouvintes, anote aí: 3081-0829. Que outra semana passada eu esqueci de falar o telefone, então ninguém ligou, né? 3081-0829, por favor. Doutora Mônica, bom dia, doutora Mônica. Bom dia, ouvintes, novamente. Eu sou Mônica, dentista, pratico uma odontologia desintoxicante e sou esposa do Miguel, que acabou de falar com vocês. É isso. Odontologia é desintoxicante. Mas, doutora Mônica, faz quase seis meses que nós estamos falando que você faz uma odontologia desintoxicante. E o que realmente significa odontologia desintoxicante? Quem sabe os nossos ouvintes podem saber agora. É verdade, Miguel. Muita gente liga pra gente com dúvida a respeito, perguntando sobre o que é uma odontologia desintoxicante. Eu já expliquei isso muito brevemente em alguns outros programas, mas hoje eu vou explicar para você, ouvinte, o que significa esse termo, odontologia desintoxicante. Que especialidade é essa? Na verdade, nossa missão aqui nesse programa é retornar para o caminho que leva ao paraíso terrestre. E nós estamos aqui para ajudar você, ouvinte, a fazer esse retorno com a gente, entrar de novo nesse caminho, para que nós fiquemos, todos nós, né, livres de doença, completamente saudáveis e que sejamos prósperos, tenhamos todo o dinheiro, todas as riquezas, tudo que nós precisarmos, e tenhamos paz, não tenhamos conflito. Então, como eu sou dentista, eu procurei trazer para a minha especialidade tudo o que eu possa fazer para ajudar a chegar nesse objetivo. Então, pesquisando muito, procurando saber muito a respeito disso, eu encontrei esse caminho, odontologia desintoxicante. Então, hoje em dia, muitos pacientes têm nos seus dentes o amálgama, que é uma restauração metálica, que é uma mistura de prata e mercúrio. Não sei se vocês sabem, ouvintes, o mercúrio é um metal pesado, que é muito tóxico, muito venenoso no organismo. Quem tem uma, duas ou muitas restaurações de amálgama na boca, toda vez que abre a boca, são liberados íons de mercúrio e a pessoa engole ou aspira, respira esses íons. Toda vez pro pulmão, então. Isso. Ou pro pulmão ou pro estômago. Isso. Toda vez que engole, toda vez que bebe algum líquido quente, pequena quantidade desse amálgama é liberada pro sistema, pro corpo da pessoa. Como o amálgama é um metal pesado, ele não é eliminado facilmente, ele fica guardado, ele fica armazenado no fígado, porque a função do fígado é justamente segurar os venenos do nosso organismo, tentar quebrá-los e tentar neutralizá-los, mas o mercúrio é um metal pesado muito difícil de ser eliminado e vai intoxicando. O excesso de mercúrio no organismo causa uma série de males, uma série de síndromes que podem levar a dores de cabeça, tremores, confusão mental no seu ponto extremo. Pois é. E existem muitas formas de nós desintoxicarmos o organismo desse metal pesado. Ele é um grande intoxicante. Então, hoje em dia, como eu tenho muitos pacientes com amálgama, tenho feito rotineiramente orientação aos pacientes para retirar esses amálgamas. E não pode ser retirado simplesmente passar a broquinha, passar a alta rotação e retirar. Tem que ter com alguns cuidados. Então, hoje nós utilizamos isolamento absoluto. E, mesmo assim, fazemos essas remoções de amálgama com intervalos de 15 dias para cada dente, para que o organismo tenha tempo de se recuperar daquele aumento de vaporização de amálgama durante a retirada. Porque durante a retirada com alta rotação, faz-se uma nuvem de mercúrio em volta do paciente. Nós temos vários cuidados, como, por exemplo, manter uma ventilação grande, o isolamento absoluto que eu falei, que isola aquele dente do resto da boca. E existem algumas medicações naturais que eu indico para o paciente que aceleram essa desintoxicação. Então, eu consigo manter o paciente saudável durante toda a retirada e, no final, ele fica finalmente livre desse metal. Quer dizer que, então, muitas vezes o paciente pode ir num dentista qualquer, seja lá qual for, o que ele conhece, e ele vai refazer uma restauração, tira uma amálgama, e de qualquer jeito, né? Então vem pedacinhos de amálgama, já aconteceu comigo, de um outro dentista, na época que eu era ainda jovem, né? Então, nessa época que eu era jovem, o dentista tirou a amálgama, saiu um pedaço de amálgama que eu engoli. Você imagina. E daí começa a passar mal do intestino, do estômago, começa a criar problemas na pele, começa a criar problemas na garganta, começa a criar problemas até nos ossos. E aí pensa que é o quê? Que é alguma coisa que está acontecendo. Aí o camarada vai no ortopedista, vai no gastro, vai no infectologista e vai em todos os istas e está tudo errado. Ele realmente teve um problema de dente. Simplesmente ele mexeu na amálgama que não devia ter mexido, ou qualquer coisa assim, ou foi mal mexido, melhor dizendo. É isso que acontece, doutor Mônica? É isso mesmo. E além disso, além dessa ingestão de mercúrio, de íons de mercúrio, o que pode acontecer também é que durante a remoção com alta rotação, aquele motorzinho que todo mundo morre de medo, que o Miguel está fazendo sonoplastia. Muitas vezes o motorzinho, ele funciona com 5 a 8 mil rotações por minuto. Então, o amálgama é um metal, forma uma liga metálica. Ele é bem duro, bem rígido. Quando é da remoção do amálgama, muitas vezes saem com uma velocidade muito grande, são expelidas partículas microscópicas ou até partículas um pouco maiores que você consegue enxergar, e são incrustadas nas bochechas, na língua, quando o dentista não usa o isolamento absoluto. E formam verdadeiras tatuagens de amálgama, que ficam lá dentro, incrustadas na bochecha da pessoa, e fica liberando mercúrio para o sistema, para o corpo da pessoa indefinidamente. Então são vários os perigos de se remover o amálgama sem um isolamento absoluto, sem isolar este dente do meio bucal. Então cuidado com o seu dentista, hein? Cuidado com o seu dentista. É, toda vez que você resolver trocar os seus amálgamas e for procurar o seu dentista, peça a ele: por favor, doutor, isole meu dente, eu não quero me intoxicar por esse amálgama, já ouvi falar, já li, e gostaria de que o senhor me protegesse na hora de remover esse amálgama. Tenho certeza que o dentista vai ouvir o seu pedido. Se ele não ouvir, levanta da cadeira e vai embora e procure o que ouça. Outro problema que a gente encontra como intoxicante é o excesso de flúor. Hoje em dia, nós temos muito flúor na água de abastecimento público em São Paulo. Nós temos muito flúor nos cremes dentais em qualquer lugar do mundo. Nós temos flúor nos lugares que a gente encontra naturalmente, como por exemplo em chás. Alguns chás contêm flúor. O flúor, eu não vou negar, em pequeníssimas quantidades, ele é benéfico. Mas o excesso de flúor, ele pode causar fluorose. Já foi encontrado muitos casos de fluorose em crianças que naquela época do boom, há alguns anos, 15 anos atrás, quando saíram os cremes dentais fluorados, as crianças, muito gostosas aquelas pastas, tudo, né? As crianças, na hora de escovar o dente, engolia quilos e quilos de pasta. E estas crianças, quando se tornaram adultos, os dentes saíram fracos, amarelados, com manchas, que realmente desmanchavam a boca. Isso é a fluorose. Então, é o excesso de flúor. Então, procure um creme dental sem flúor, um enxaguatório bucal sem flúor. Eu vou dar algumas dicas depois no nosso site. Vou deixar algumas receitas de creme dental e de enxaguatório bucal que você pode fazer, ouvinte, com ervas. Não tem necessidade de comprar esses produtos, porque além do flúor, eles têm uma porção de outros elementos químicos que são intoxicantes. Como, por exemplo, lauril sulfato de sódio, que é um elemento químico que dá aquela espuma, que tem também no detergente de lavar louça. Só que esse lauril sulfato de sódio, ele não é nada bom para o seu organismo, sendo até em alguns estudos apontado como um elemento cancerígeno. Então, para que ficar brincando com essas coisas no nosso organismo, se você pode fazer a escovação e a limpeza com elementos naturais? Que é, por acaso, também a mesma coisa que tem ali a parte de... como se chama? Desodorante. Tem também na panela, não tem? Um negócio assim, também tem flúor na panela. Quer dizer, você tem um monte de coisas que vão formar um fluorato de cálcio, né? No nosso corpo, e de repente a gente tem uma osteoporose pensando que é hormônio, mas por acaso é o flúor. Sim, em muitos casos isso acontece. Não vou negar que uma queda nos hormônios estrógeno, hormônios sexuais secundários femininos, pode causar, a longo prazo, associada a uma dieta incorreta, osteoporose. Mas pode ser agravada pelo excesso de flúor, porque na hora de fazer a captação do cálcio no sangue, o organismo encontra flúor demais. E em vez de ele fazer um composto à base de cálcio, que é forte, ele forma um composto à base de flúor, que não é tão forte. Então, é eliminado também, muitas vezes. Exatamente. E essa falta de disponibilidade de cálcio no organismo e essa competência, né, o flúor começa a competir, é muito nocivo. Existe essa formação também nos dentes. É por isso que o dente fica, quando tem fluorose, ele desmancha. Porque em vez de ele formar a dentina normal, ele forma uma dentina diferente, é quase que uma mutação de dentina. Então, é muito, muito tóxico o flúor em idade de formação dos dentes. Evaldo, você que vai ter um filhinho, uma filhinha pequenininha, lembra disso na hora dela escovar os dentes. Pasta, creme dental sem flúor. E vai estar no nosso site www.clinicaosincopilares.com.br. Mas se por acaso você não conseguir saber, liga para 3081-0829 ou 3062-3003, que é o telefone do meu consultório. Terei o maior prazer de dar todas as informações que vocês, ouvintes, tiverem dúvidas a esse respeito. Outra fonte de intoxicação, ouvinte, são as coroas, pivôs, núcleos metálicos, pontes metálicas, aparelhos ortodônticos, aparelhos removíveis, próteses parciais removíveis, tudo o que tem metal e que fica na boca um longo tempo. Se não foi manipulado esse metal corretamente no protético, se a liga metálica não foi feita de acordo com as normas corretas que impedem a oxidação, a corrosão, o enferrujamento, falando claro, desse metal na boca, eu sei que enferrujar só enferruja o ferro, mas é para você entender, ouvinte, o que que acontece. Eu já cansei de ver pacientes que chegam no consultório com uma coroa total de metal, aquela prateada, toda de metal, cheia de furinhos de corrosão, como se estivesse enferrujando. Esse metal foi manipulado no protético incorretamente. Em contato com a saliva, ao longo dos anos, ele começa a corroer. Então, íons desse metal, pedacinhos desse metal, o paciente engole todos os dias. Pode ser cromo, níquel, cobre, paládio. Tem uma série de metais que pode ir te intoxicando pouco a pouco, como um verdadeiro veneno na sua boca. Então, existem hoje em dia uma odontologia metal free, uma tendência. Claro que nem todos os casos podem ser completamente metal free, mas os que não são, nós temos o cuidado de recobrir todo o metal ou com porcelana ou com resina para que não fique em contato com o meio bucal. Alguns metais podem ser utilizados se forem manipulados corretamente, por exemplo, os dos aparelhos ortodônticos. E ninguém fica de aparelho ortodôntico o resto da vida. É um período. O metal começa a corroer, esse tipo de corrosão, eu encontrei em coroas que estavam há 15, 20 anos na boca. E entra realmente em corrosão. Não existe nenhum trabalho odontológico que seja para a vida toda. Muitas vezes o paciente faz um trabalho, gasta muito dinheiro e fala, bom, agora, pro resto da vida, eu tenho um trabalho. Não. O trabalho odontológico de sucesso, a gente considera sucesso um trabalho de 5 a 10 anos funcional. Depois disso, precisa rever, algumas coisas precisam ser refeitas. Nós procuramos restaurar, ou seja, imitar o trabalho de Deus, mas ainda não, a nossa odontologia ainda não imita o trabalho de Deus. Então precisa ser refeita, inclusive precisa ser revista. As dentaduras, né? Dentaduras tem, quer dizer, a prótese dentária, né? Quer dizer, dentadura total. Tem muitos pacientes que usam 30 anos a mesma dentadura e de repente começa a ter problema, sabe do quê? Dores no joelho, dores nas costas, dores na bacia, tem problemas no tornozelo, tem problemas nos dedos das mãos, inclusive começa a entortar os dedos das mãos, assim, ela começa a ver e fala que é artrose, reumatismo, não sei o quê, mas na realidade era simplesmente a dentadura que está há 30 anos. Mesmo aqui, a nossa colega, a Simone Arrojo, ela teve uma experiência dessa com a avó dela. Né? A avó dela, ela falava sempre, agora não sei se ainda continua falando, mas falava sempre no rádio sobre essa experiência da avó dela, que tinha uma dentadura da idade dela, né? 30 anos. É verdade, as próteses totais ou dentaduras devem ser trocadas de tempos em tempos. Então, principalmente o paciente que aperta a maxila com a mandíbula acaba fazendo um desgaste muito grande. Com isso, os dentes vão ficando menorzinhos. E ficando menorzinhos, o paciente começa a ter uma perda na dimensão vertical, na altura mesmo. Essa perda na altura começa a causar problemas na ATM, que é a articulação temporomandibular. É a única articulação da cabeça. Esses problemas começam a causar dores no pescoço, dores nas costas, dores de cabeça, dores na musculatura do pescoço e do rosto. E como nós somos todos conectados, toda a musculatura é conectada no corpo inteiro, acaba tendo influência, como o Miguel disse agora, nas articulações de bacia, de joelho, de tornozelo, apenas por um problema de ATM. Mas se der tempo eu vou falar mais sobre ATM. Ah, então você me faz lembrar uma coisa. Você sabe como nós chamamos uma pessoa que tem uma doença? Evaldo, você sabe como uma pessoa, como é que a gente chama uma pessoa que tem uma doença? Evaldo está pensando. Não, tem um outro nome. Quem tem uma doença é o quê? Ah, isso mesmo, foi o que o Evaldo falou. Dodente, né? Ou seja, doente. Uma pessoa que tem uma doença é dodente, né? É, isso é, uma brincadeirinha que a gente faz que. Mas é doente. É isso mesmo. É para lembrar, para o ouvinte lembrar que muitas vezes, não sempre, né? Não é a única causa de doenças, mas muitas vezes o dente interfere muito na saúde da pessoa. E então, concluindo aqui o que eu estava falando sobre os tóxicos, né, que a gente pode, sem saber, achando que está fazendo a coisa certa, introduzir na nossa vida. E esses são chamados xenobióticos. Esses metais, essas coisas todas que tem no, na pasta de dente, lauril sulfato de sódio, flúor, tudo isso que você introduz artificialmente no seu organismo, são xenobióticos, ou seja, estranhos à vida. Existem outras toxinas que são agora formadas em nosso próprio organismo, como, por exemplo, a toxina urinária, que é a causa de muitas doenças. O caminho dessas toxinas, que em grande parte se acumulam na região dos rins, é seguir pela rede linfática. A rede linfática é a rede responsável pelo trajeto. São os trens e os metrôs do nosso organismo. É a rede linfática, é o que leva e traz as coisas. É aquela aguinha que sai quando você machuca. Você sai um sangue e uma aguinha. Essa é a linfa. Mas a linfa corre na rede linfática. E essa rede linfática fica ao redor da coluna vertebral. Tem uma parte da rede linfática ao redor da coluna vertebral. A toxina urinária, que se acumula na região dos rins, sobe pela coluna vertebral, sobe pelo pescoço e acha um caminho de saída na boca. É isso mesmo, através das gengivas ou de dentes cariados abertos sem tratamento. Essas toxinas saem em forma de secreção purulenta e fétida. Pode amolecer os dentes e causar muitas doenças, como que nós conhecemos a piorreia, que os dentes ficam moles, as gengivas inchadas com muita dor e muito mau hálito. Muitas pessoas perderam todos os dentes por causa dessas toxinas. E eles pensam que o mau hálito vem do fígado, do estômago, né? Muitas vezes o mau hálito vem desse problema de toxina urinária. É um hálito fétido com cheiro de latrina. Parece privada. Exatamente. Algumas vezes, não é todo a única causa de mau hálito. Existe também pessoas que têm mau hálito por outras causas. Mas essa é uma das mais frequentes. Então, nós precisamos manter a saúde dos nossos rins para que eles consigam fazer o trabalho deles normalmente, não ficar acumulando toxinas que tem que sair pela nossa boca, né? Que é também um caso extremo, é o caminho, assim, final, né? De excesso de toxina urinária. Como nós podemos fazer isso? Tomando por volta de 2 litros de água por dia. Assim, os rins têm trabalho de filtrar essa água. E a gente tem água suficiente para lavar essas toxinas e eliminar. É como musculação. Se você trabalha o músculo, ele cresce, fica mais forte. Se você dá condições do rim trabalhar bastante, tomando bastante água, ele também cresce e fica mais forte. Outra coisa que você pode fazer é diminuir o consumo de sal. Há aproximadamente o equivalente a um pão francês de 30 gramas e uma fatia de queijo. É esse todo o sal que nós devemos ingerir em um dia. Nós devemos aprender a temperar a comida com as ervas e usar os alimentos orgânicos, que têm muito mais sabor. E temos que respeitar a hora que o nosso organismo sinaliza como necessária para a eliminação de urina. Segurar a urina só causa prejuízo ao sistema urinário. Causa fadiga do músculo da bexiga, alargamento dos ureteres. Ureteres são aqueles canos que levam a urina do rim para a bexiga. É um verdadeiro desastre se for um hábito a longo prazo segurar a urina. Nossa, se nem fale, viu? Agora, eu queria só falar rapidamente aqui, se você permite, doutora Mônica, que nós já estamos no final, que nosso telefone é 3081-0829 ou 3062-3003. Aí nós podemos tratar da clínica, os 5 pilares, nós podemos falar tudo a respeito. Mas nós temos um estudo aqui, só para vocês saberem, que foi feito na Alemanha, em que mostra cada dente pode afetar órgãos, tá? Então, esses órgãos são facilmente identificáveis, né? Nós podemos identificar os problemas dos órgãos através da bioressonância. Através do exame de bioressonância, nós podemos saber o que está acontecendo. Se é o órgão que está com problema ou se é o dente que está dando problema no órgão. Então, tem problemas de displasia mamária, que é o problema de caroço no seio, tem problema de vesícula, tem problema de fígado, tem problema de rim, tem problema de estômago, que tem azia, acidez e tudo mais, que são dos dentes também. Por exemplo, ouvinte, se você tiver um problema no dente premolar inferior esquerdo, primeiro premolar inferior esquerdo, você vai poder ter provavelmente problemas na glândula mamária esquerda, nos vasos linfáticos, no estômago, no baço, em algumas vértebras, na parte anterior do joelho, na mandíbula e no seio maxilar. Essa tabela está no nosso site www.clinicoscincopilares.com.br. E não esqueça, vocês poderão nos contactar no 3081-0829 e vamos nos despedindo agora. Já estamos no final. Um bom fim de semana, muito sol. Sol para o nosso amigo Evaldo com a sua filhinha Maria Eduarda. É? E só para sua esposa também. É? É a sua segunda mais linda esposa, né? Porque a minha primeira é a linda esposa. Um abraço a todos, um beijão e até a semana que vem. Até logo, um beijo. Retorne conosco ao caminho que leva ao paraíso na Terra. Você acaba de ouvir pela Mundial, programa A Era da Luz. Apresentação, Mônica e Miguel Ferrari.